controle Otan 3858, solicita direto Cogpo. Otan 3858, inicialmente mantenha o perfil da saída Momo. Sem perfil, Otan 3858. Salvador, voo 1604 na posição 2 para o posicionamento. É o voo 1604, gate 2 para o posicionamento. Voo 1604, autorizado para o pushback, sinal é porta. Autorizado para o posicionamento, 604. Tá 3858. Tan 3858, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 2.0 milhas rumo sudoeste, está passando 1.00 para 4.000 pés. Após cruzamento com esse tráfego, será autorizado direto código. Afirmativo, Tan 3858. Para autorização para a rua 2. 39808, bravo, filhetinho, informa. É, cola a pista no zero, curva esquerda, sai da lotar, controle. Depois prossegue o isque 1, Paulo Afonso, após direto. Controle 120.8, aciona 5.1 no meio. Saí da lotar, curva esquerda. Correto, reporta Bush, passeio 980. É 13 no 3, no solo 05, direita, chama solo 121.9. Celebração 129, boa noite. Solo, boa noite, acelera 6. 13 na 13, Bruno na escuta. Tenha 13 no 3, tá? Tenha Alfa, repórter da Judéia. Alfa, repórter da Judéia. Direto código, Azul 4235, desce para 2.000 pés, que é negão no 0 no 7, autorizado em LS, repórter estabilizado. E acionamento para o trigo 5216 na remota 13. 12 no meio, autorizado. Inspeccionar, boa tarde. Vai ser. Passou o Salvador, o TAM 3, o TAM Hotel East. Confirme? 604 com 173 a bordo, autonomia de 0339, alterna Recife. Pronto. Autonomia 04, Índia, ponte para Dona 02, 895, entrando 07. Índia, ponte para Dona 02295, com ajuste 1017, 1604. É 13 no 3, Juliette, ponto 04. Juliette, ponto 04. Tá 3258, chama o centro Recife, ano 2685, bom voo. 2685, muito obrigado. Boa noite. Torre 1895, bom povo. 1895, obrigado. Para o táxi 352 no meio, forma 3-8 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Recife. 12 no meio, táxi a Índia, ponte para dar no 02-895, que negar no 017. Enter. No 0, vento 170 graus com 07 nós. Gente, posso autorizar 330. Tomador, boa noite, eu vou 1604, pronto no ponto de espera da 10, visual com o Senatral. Afirmativo, Gol 1604, já visual com o Airbus da TAM, na final da 10, após o tráfego ali, mantém cabeceiro no 0. Após o TAM ali, mantém no 0, 1604. Zona 076, aciona identificação, desce para 2 mil pés, QNH 1017, direto zona. 2 mil pés, 17, direto zona. Então, 9907, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, QNH 1017, chegada ponte. Identificou, desce na parte do Rio, 1017, chegada ponte, tá bom. O localizador visual, aciona 4235. Azul 4235, completa sinal, chama a torre 1895 com pouso. 895. Salvador, boa noite, Azul 4235, passa do nó visual. 4235 Azul, continua na aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 017. 3305 no solo azul 4, direita, chama o solo 121.9. Décimo 9, obrigado. Azul 4235, confirmando o altímetro no 017, quanto na aproximação, aguarda, apenas aguarda na pista livre. 737-800 a gol, alinhando a cabeceira para decolagem. Aguardando, 4-2-3. Livre decolagem, pista no 0, vento no 60 graus com 08 nós. Livre decolagem no 0, 604. 4235 da Azul, baixa travada. Firmo. E aguarda apenas a pista livre. Muito boa noite, Trip 52 no meio, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Azul 4235, livre pouso, pista no 0, o vento no 50 graus, são 07 nós. Seguinte, 4235. Voo número 05, decolado 205, chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. 2604. Salvador, boa noite, voo 604, decolou, não escuta. Voo no 604, contato ao radar, sabe, mantém 370, sai da Momo. Na Momo, 370, gol 604. Gol no 076, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado, X-Ray chamará P52 no meio, a linha mantém cabeceira no zero. A linha mantém no zero. Quatro, dois, três, cinco, no solo, 1-7, direita, chama o solo, 1-2-9. Resultado, Trip 5-2 no meia, tem livre decolagem, piso no zero, vento, 1-7-0 graus, com 0-7 nós. Certo. 5, táxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, 4-2-5. Alfa, Salvador, Castelheiro, 9-0-8, combate para posicionamento. Auto no 4, autorizado para inspeccionar, contato 09801. 09801, autorizado para isso. 3398, adicionando a identificação, desce para o 050, chegada Mari. Rio 9646, aciona identificação, desce para 3 mil pés, 4 mil pés, correção, ajuste no 017, chegada Ponte. Identificou para 4 mil, no 017, chegada Ponte, 9646. Não somos 19, corrigindo. Decolou 119, chama o controle 120.8. Obrigado. 5216, após decolagem na PUCA. 5216, contato radar, sabe, mantém 190, saída PUCA. Entra. Total 9907, desce para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2 mil, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, total. Ground, good evening, Webjet 6747, request 86 clearance. Confirm Webjet 6747. Localizado, localizado, eu vou no 076. 1076, completa final, chama torre, 1895. 1895, vai. 808, taxi Apache 1 no Índia, ponte para 1028, 895, Negão no 017. Taxi livre, Apache 1 no Índia, ponte para 119, 95, passa 3908. Travado. Confirmando Gol no 076, baixar travada? Afirmo, 1,5 distância. Estimativo, boa noite, tráfego avistado, altímetro no 017, tem pouso autorizado, pista no 0, Gol no 076. Autorizado no 076. Confirmando, foi o Web 6747, chamou o copo. Afirmativo. Web Jet 6747 Guarulhos, flight level 360, vai up as low 16. After the call for Ney 10, right turn, dial departure. After the flight had leader, then read position. Departure control 120.8, codified 121. Webjet 6747, we are here to Guarulhos. Flight level 360, dial leader, read departure. After takeoff, call Salvador departure 120.8. Could you confirm the transponder code? 5121, web 6747. Transponder code 5121, webjet 6748. passador, passarei 9808, ponto espera pronto. Gente, passarei do 9808, mantenha o ponto de espera. Tem 9808. Passarei do 9808 visual com o banho que dá gol na curta final da pista no zero. Afirmo. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceiro no zero, passarei do 9808. Após o banho ali, mantém o passeio do 9808. Uno 076 no solo 225, ao livrar chama o solo 121 decimal 9. Tá, solo 121 decimal 9, chama o solo 121. Redução 2009 ao número 2. 2009. Salvador, boa noite, Novo 076, Dona, Novo 076, Taxi Alfa, Juliette, Portão 02. Taxi Alfa, Juliette, Portão 02. Para 2000 pés, reportará estabilizado no localizador 19646. Na 3398, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 7. 3.017, está 3.92. Total 9907, completa final, chama a torre, no 8.95. 18.95, total 9907. Voa de Duna, 9646. Muito obrigado. Torre Salvador, no total 9907, passando externo, baixado, travado. 9907, tráfego avistado. Altímetro no 0 no 7, o vento no 40 graus, 1 no 0 nós. Tem pouso autorizado, pista 1 no 0. Pouso autorizado, pista no 0, total 9907. Boa, Cogbo. Sim, trazendo a porta 3000, após 190, após Cogbo. Então 3398, vetoração para sequenciamento, mantenha pro limite ao localizador. Mantenha pro limite ao localizador, 398. 5216, chama Recife no 2085, bom voo. 12685, obrigado. ...646 para o localizador curva esquerda para o 1160, reporte estabilizado. Esquerda para o 1160, reportará estabilizado, 9646. Para o localizador, direita 050, reporte estabilizado. A gente 050, estabilizado, 358. Liberando, mantendo essa frequência, táxi via Alfa Kilo até o pátio 3. Quando lá tem sinalizador, 9707 da total. Webjet 6747, now contact the 118.95, please. Total Webjet 6747, number 5. Seven four seven, stand by, please. Standing by. Tá 3398, desce para 2000 pés, autorizado ELS aqui para reporte estabilizado. 2000, autorizado 2000. 5, report when you're ready to text. Clear for it, start, and 2 seconds. I will call for text. That's right. 895, obrigado. Salvador, boa noite, é o Rio 9646, passando externo, trem baixar, travado. Rio 9646, boa noite, tráfego avistado, tem pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus com 09 nós. Sente, livre pouso, Rio 9646. Controlador, o passeio 9808, poderia voar lotar agora?